Eu e meus parceiros aí estaremos juntos conversando com os principais personagens do nosso município e também do nosso Acre. Fica aí a dica para você se ligar a partir das 5 horas da tarde aqui na Nova Era FM, todas terças, quartas e quintas-feiras, o podcast da Cioli. Um abraço, te aguardo aí, hein? Valeu! Vem, meu irmão, vem pra Nova Era, que o povo aqui tem valor. Onde sua saúde está em primeiro lugar, na Droga Luz você vai encontrar medicamentos tradicionais, similares ou genéricos pro seu bem-estar. É o lugar certo. Mantenha-se com boa saúde. Afinal, ela é o bem mais precioso que você possui. Sempre que ela inspirar cuidados, consulte o médico. Depois, traga sua receita até a Droga Luz. Toda linha de medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Atendimento com respeito e responsabilidade garantem o mais eficaz avivamento de seu receituário médico. Droga Luz tem linha de perfumaria, produtos de higiene pessoal. Tem garantia, suplementos alimentares, aplicação de injetáveis, tudo que você queria. Droga Luz, também com perfumaria, produtos de higiene pessoal, suplementos alimentares, fazemos aplicação de injeção e fazemos entrega a domicílio. É só ligar no Disque Entrega 3462-2705. Droga Luz, localizado na rua Coronel Juvencio de Menezes, 218, Centro. Disque Entrega 3462-2705. E na Generalíssimo Deodoro, número 137, Centro. Telefone 3462-2273, no centro de nossa cidade. Droga Luz, no seu dia a dia. Droga Luz vai até você. É só ligar que a gente vai na hora que você precisa. Droga Luz, no seu dia a dia.

perigoso medo. Me ajudas quando o clamo leva-me ao inacessível, inesquecível. Mas não dá pra comparar quando incondicional. Quero te adorar, levando cativo alma, corpo e pensamento. Quero me prostrar diante de ti, neste momento. Esquecer o mundo e seu labor. Quero me entregar, sem me preocupar com o que possa acontecer. Sem ser egoísta e só pensar em receber. Ser um verdadeiro adorador. Quero te adorar e dizer pro mundo que tu és o meu tesouro, que és para mim mais que a prata, bem mais que o ouro. Por favor, aceita o meu louvor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe como cheiro suave de um holocausto vivo. Quero te adorar e entregar meu corpo como holocausto vivo. Entoar um canto, um louvor mais expressivo. No altar rasgar meu coração. Quero te adorar numa atitude de profunda alegria, como se não fosse existir nem mais um dia. Me abandonar em tuas mãos. Quero te abraçar e gritar bem alto que te amo, meu Senhor. Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador. Te louvar de todo o coração. A minha alma se aquece e te me aproximando. O meu espírito cresce te adorando. Você está ligadinho no programa Cristo é a Solução. Quero mandar aqui um abração especial para o meu amigo Pires, proprietário do Comercial Econômico, ali na Avenida Leal, 1430. Aqui o cliente é mais feliz, Comercial Econômico. Então dê uma passadinha lá e confira os preços porque estão legais. Abração para o meu amigo Tonga, do Comercial Vander Material de Construção. Pessoal da Água Cristal, muito obrigado pela sua audiência. Quero mandar um abração especial também para o pessoal dos Ferros Araújo. É só falar com a Bruna ou com o Dude, tá? Fica na rua Justiniano, de Serra, ao lado da casa do Pica-Pau, e cobrimos qualquer oferta da concorrência. Quero mandar um abração também todo especial pro meu amigo Márcio Pitica, da Agrovendas. Fica na rua Epaminonda Jacome, no prédio do Ademir, ali em frente à entrada do Bairro Novo. Produtos agropecuários, medicamentos, rações, sal mineral e também semente de capim novinha, novinha. É isso mesmo que você ouviu. Quero mandar um abração pro Rafael, do Rei da Capinha, em frente ao Mercado Municipal. Lá tem capinha, películas, óculos, caixa de som e muito mais. Na compra acima de R$30, você concorre a prêmios, bicicletas, celulares e também caixa JBL, Rei da Capinha. Quero mandar também um abraço pro meu amigo Gil, do Comercial do Pelado, fica ali no centro da cidade, ao lado da loja Capibaribe. Lá você pode comprar suas feiras do mês, tudo em Estiva, Minas Gerais. Um abração pro meu amigo Pacatuba, da Peixaria Juruá, em frente do Zé Anão, na rua do Hospital Velho. Olha aí que maravilha, dê uma passadinha lá e confira. Meu amigo Dezio, da Motopeças Cauã, rua pelo Jacome 960, a melhor autopeças de Tarauacá. Quero mandar um abraço pra minha amiga Alessandra, da Ale Presentes, que fica ali no Posto Mourão. Tudo em peças íntimas e muito mais, produto da Natura e da Boticário. Você comprando à vista, tem até 10% de descontos. É isso mesmo, Ale Presentes. Quero mandar um abraço pro meu amigo Ricardo, da Casa da Lavoura. Toda linha de sal mineral e proteinado, motosserra, assadeiras e geradores, arames lisos e farpados e muito mais. Fica localizado próximo ao Mercado Municipal, no prédio da Disri. Um abração também para minha amiga Marília do Cantinho Lanche, que fica ali próximo à Caixa Econômica Federal. Seu lanche do dia a dia é no Cantinho Lanche. Passe lá e confira, porque tem coisa boa até demais. Quero mandar aqui também um abração todo especial para todos os ouvintes do programa, que estão ligadinho no programa em qualquer ponto da cidade. Um abraço para o meu amigo Ivo, do Mercantil Bom Preço, na rua principal do Bairro Novo. Tô falando, o Ivo tem preço bom, por isso que o nome é Mercantil Bom Preço. Passe lá e confira as novidades do Mercantil Bom Preço. Quero mandar também aqui um abração todo especial nesta oportunidade para minha amiga Nete, do Lojão das Novidades, que fica ali em frente ao Girassol. Passe lá e confira as novidades. Lojão das 20h30, também ao lado dos Correios, que também é da minha amiga Nete. Passe lá e confira as promoções. Meu amigo Leonardo, da Casa do Tereré TK, em frente à Rádio Nova Era, no bairro Coab. Você só dá uma passadinha lá e confira as novidades que tem venda no atacado e no varejo. Um abraço pro meu amigo Saulo, da SDM Net do Caixa Aqui Total. Você passe lá e confira as novidades do meu amigo Saulo. A sua internet fibra ótica, por um precinho legal, R$ 129,90, na SDM Net, ali em frente à Assembleia de Deus, no centro da cidade. SDM Net do meu amigo Saulo. Também tem o Matson da Ronce, né, meu amigo Matson. Você está querendo construir ou reformar? Dê uma passadinha na Ronce, que lá você vai encontrar facilidade e economia de verdade. Porque do piso ao teto, a Ronce é o seu lugar certo. Um abraço para o meu amigo Raimundo Rocha, da Panificadora Criana, e para toda a sua família. Miriam, da TK Biju. Lá você vai encontrar roupas infantis e bijuterias, na rua João Pessoa, número 58, no centro da cidade. Quero mandar um abraço para o meu amigo Emerson da Gazin. Tudo em móveis eletrodomésticos, e o melhor atendimento é na Gazin. Ótica Estilos, onde a sua visão vem em primeiro lugar. Quero mandar um abraço para o meu amigo Edilazo, proprietário. Dê uma passadinha lá e confira. Minha amiga do Carmo Jurandir, da loja Capibaribe. Tudo em cama, mesa e banho, capa de sofá, toalha de banho e muito mais na loja Capibaribe. Lojão das variedades, do meu amigo Nonato e Digé. Dê uma passadinha lá, mochilas, bolas, meia, para impressão e muito mais. Tudo em variedades em frente ao mercado municipal. Luciano, da Império da Moda, fica ali do lado da Cacau Show. Passe lá e confira. É isto mesmo que você ouviu. Então, um abração para todos que estão ligadinhos no programa Cristo é a Solução. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Por ninguém, oh Deus, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Aleluia, diga o que João Batista disse. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, mais e mais. E como os

te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, e deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. As ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Deste jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. E os meus milagres te mostrei, para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu fechar. Aquele reclamando, resmungando, homem de pouca fé. Às vezes, as lutas da vida nos levam a esquecer de quem está conosco no barco. Mas saibam que no barco que Jesus está, jamais vai afundar. Balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Vestidas Você está na ZYC 205, Rádio Comunitária Nova Era FM, 87,9 MHz. Uma emissora da Associação de Moradores do Bairro Coab, em sintonia com a comunidade. Vem aí. A mulher mais linda desse universo. Dia 15 de julho, direto de Salvador, Bahia. Léo de Almeida. Se eu pudesse, eu parava aquele avião. É isso aí que você ouviu. Léo de Almeida, cantando seus maiores sucessos. Onde anda o meu amor? Diga, por favor. Para você se apaixonar, dia 15 de julho, no Clube Swing tem Léo de Almeida. E no comando da pista, DJ Thiago Albuquerque, o DJ que conquistou a região norte. Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você. Garanta já seu ingresso antecipado no Clube Swing. Primeiro lote, R$30. Léo de Almeida, dia 15 de julho, no Clube Swing. É claro que você não vai ficar de fora. Patrocínio, Prolink Hotel, Faculdade UniCV Tarauacá, Doutora Aline Sanches, Academia Estúdio Fitness, Loja Isis Modas, Restaurante O Casarão e Acribique. Antecipar seus lucros da pecuária? Sim, Sicredi. Use a NPR do Sicredi e antecipe todo o valor do abate do gado. É 100%! Sem preocupação com parcelas, o produtor pode antecipar até 30 dias da venda e nem precisa de avalista. Fale com a gente pelo WhatsApp 51-3358-4770. LM Bike, peças e acessórios em geral. Buscamos e entregamos no conforto da sua casa. Telefone 68-999-01-4531 ou 68-984-05-5270. Estamos localizados na Rua Manuel Lourenço, número 569. Passamos cartão de crédito e débito. Aceitamos via Pix. LM Bike, qualidade máxima em duas rodas. Eita, que o São João é muito mais animado com as ofertas do Comercial Econômico, compadre. Espia aí. Frango sabor o quilo, R$8,99. Toscana Mish Pig o quilo, R$18,75. Carré suíno Mish Pig o quilo, R$18,99. Peito de frango com osso friato o quilo, R$13,99. Coxa sobre coxa sabor o quilo, R$12,95. Filé de frango bandeja friato, o quilo, R$18,75. Óleo Concorde, 1 litro, R$6,85. Conserva tagete desfiada, R$9,99. Leite em pó e também. Lata, 400 gramas, R$17,50. Creme de leite Michelacte Mococa, 200 gramas, R$2,50. Leite condensado Michelacte Saboroso, 345 gramas, R$4,95. Canjica amarela, 500 gramas, R$2,95. Café com triavaco, 250 gramas, R$8,99. Suco Brasuque, 10 litros, R$6,50. Lava louça IP, 500 ml, R$2,95. Sabão em pó Minuano sachê, 400 gramas, R$3,99. Papel higiênico personal, 4 rolos, R$4,75. São João arretado de bom é aqui no Comercial Econômico. Vem pra Cássio, Comercial Econômico. Aqui o cliente é mais feliz. Caiu no chão, quebrou ou molhou o celular. Você não precisa se preocupar. Então se liga, é aqui que vai consertar. Nesse você pode confiar. Celulares e também manutenção. Topazio Joias é a opção. Com certeza é a melhor da região. Topazio Joias, vem a conhecer. Tenho certeza que não vai se arrepender. pensando em você. Topázio Joias Cel. Trabalhamos com joias, celulares, acessórios em geral, manutenção e conserto de joias e celulares. Especializada Apple. Temos capinhas, películas, fazemos troca do vidro do celular e muito mais. Estamos localizados ao lado do Comercial Girassol, do centro da cidade, mesmo prédio da LF Mundo das Fraldas e Festa. Entre em contato 99201-4678 ou 99608-2018. Topázio Joia Céu. Ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer.